Panorama Agrícola para 21 de julho de 2014, segunda-feira. A Secretaria de Estado da Agricultura e da Pesca apresenta Panorama Agrícola, programa produzido pela Central de Rádio da EPAGRE. Feira de Lua Minguante, 21 de julho, no ar o Panorama Agrícola. O ditado de hoje é: ambição corta o coração. Confira no Panorama Agrícola desta segunda-feira uma dica sobre fruticultura. Pronatec Agro, 10 mil vagas no segundo semestre. E na entrevista, Agrotec Pomerode, tecnologia para o pequeno produtor e seminário sobre hortaliças. Dica do dia. Dica de fruticultura sobre a poda nos pomares de pessegueiros. Deve ser feita antes do início do florescimento das plantas. O objetivo é manter uma estrutura equilibrada entre folhas e frutos, viabilizando alta produtividade e frutos de boa qualidade. As plantas devem receber boa insolação e arejamento suficiente. Ramos verticais devem ser removidos. Os ramos produtivos são os arqueados e em posição horizontal. Nesses, a poda deve ser feita em forma de espinha de peixe. Com isso, haverá frutos bem distribuídos, o que vai facilitar o manejo dos pessegueiros. A dica é do agrônomo Rafael Antônio Pressotto, extensionista da IPAGRE em Abdon Batista. É hora das notícias. Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, por meio do Pronatec Agro, está disponibilizando 10 mil vagas voltadas para agricultores e familiares, especialmente jovens da área rural, além de trabalhadores rurais, técnicos agropecuários recém-formados e estudantes de escolas técnicas e do ensino médio. Tudo isso por meio de um convênio, parceria com o Ministério da Educação, que investiu 25 milhões de reais somente para este ano por meio do Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego, Pronatec, para gerar oportunidades de estudo para quem trabalha no campo. Essas 10 mil vagas do Ministério da Agricultura são para a formação inicial e continuada em diversos cursos, com apoio à geração de emprego e renda no setor agropecuário por meio de capacitação em temas ligados à gestão da propriedade e também na adoção de tecnologias sustentáveis nos sistemas de produção agropecuária. O Pronatec Agro vai oferecer cursos gratuitos em escolas públicas federais, estaduais e municipais, e ainda nas unidades de ensino do Senai, Senac, Senar e Senat, e em instituições privadas de ensino superior e de educação profissional técnica de nível médio. As principais áreas de abrangência dos cursos são bovinocultura de leite, bovinocultura de corte, fruticultura, horticultura, integração lavoura-pecuária-floresta e agricultura orgânica. A carga horária, 240 horas. E as aulas devem começar ainda neste segundo semestre de 2014. Interessados em ter aulas no Pronatec Agro do Ministério da Agricultura podem obter outras informações sobre turmas, datas, locais e inscrições por meio do telefone 61-3218-2433. Telefone 61-3218-2433. Confira a entrevista de hoje. Uma das atrações da Agrotec Pomerode, dias 1 e 2 de agosto em Pomerode, é um seminário sobre horticultura, sobre o uso racional de agrotóxicos. Para falar sobre esse assunto aqui no Panorama Agrícola, entrevistamos o engenheiro agrônomo da IPAGRE em Joinville, Gilmar Jacobowski. Como será esse seminário, Gilmar? Pois é, Mauro, um prazer enorme falar com os nossos ouvintes do Panorama Agrícola, novamente sobre a nossa Agrotec Pomerode, 1º e 2 de agosto deste ano. O seminário PARA, Programa de Acompanhamento de Resíduos de Agrotóxico, é um ajuste de conduta, vamos assim dizer, né, onde os agricultores, através da promotoria pública, está acompanhando como é que andam os resíduos de agrotóxicos, principalmente no hortifruti e granjeiro. E cabe à IPAGRE, nesse ajuste de conduta, uma missão importante que é mostrar, dar a informação, informar os agricultores, notadamente os produtores de hortaliça, para o bom uso e quais são os cuidados que devem ser tomados. Então, naquele dia 1º, sexta-feira, nós estamos justamente fazendo isso, fazendo uma mesa redonda, onde estará conosco o promotor de Justiça do Ministério Público, que está à frente desses trabalhos. Teremos a intermediação aí do nosso diretor de extensão rural, o diretor Ditmar, também o pessoal da SIDASC, que trabalha nessa área de fiscalização, para poder, então, em conjunto com os produtores, fazer aí uma boa abordagem sobre esse assunto e fazer com que saiam todos lá bem informados de quais são as ações que devemos tomar daqui para frente. Quantos produtores são esperados, Gilmar Zé Jacobowski? Mauro, eu estou fazendo aqui, inclusive nós teremos, eu gostaria de deixar bem claro que nós teremos a oportunidade do interessado em ir até a Agrotec, que entre em contato com os nossos colegas dos escritórios municipais, porque nós temos uma série de excursões previstas para poder visitar a feira e também participar desse seminário. Então, temos ônibus passando em todas as localidades, principalmente das duas UGTs, da unidade aqui, Blumenau, Joinville e Itajaí, e de maneira que os produtores desta região poderão então se encaminhar através da sua inscrição nessas excursões e não terão custos e poderão chegar até lá. Nós estamos esperando aí algo em torno de 300 produtores neste seminário. É claro que para a feira terão muito mais gente participando, mas para os produtores, se alcançarmos esse número, isso é bastante significativo. E temos a certeza que conseguimos, então, fazer uma uniformidade de informação sobre essa questão do uso correto dos defensivos agrícolas nas culturas, notadamente a cultura de hortifruti e granjeiros. Gilmar, além do uso correto dos defensivos nos hortigranjeiros, que outras atrações o agricultor pode esperar da Agrotec Pomerode? Nós temos uma questão muito clara no nosso planejamento, quando se trabalha a questão da produção de hortaliças. E entendemos que o produtor, ele não precisa se endividar comprando máquinas extremamente grandes e com um valor muito alto para trabalhar a pequena propriedade catarinense. Diante desse fato, esse foi um dos nortes, né, que nos levou a montar a Agrotec. Então, o grande objetivo da Agrotec é que a gente possa colocar o produtor de hortaliça em contato com fabricantes e com inventores de pequenas máquinas adaptadas para esse produtor. Então, esta será uma das grandes oportunidades. Isso não vale somente para os produtores de hortaliça, também vale para os produtores da agroindústria, da pequena agroindústria, porque quando a gente se lança ao mercado para comprar alguma máquina, algum equipamento, a gente se depara justamente com máquinas de um valor muito alto e com uma capacidade de trabalho muito grande, então que serve muito bem para grandes indústrias. E o grande objetivo é esse, é aproximar o usuário nosso do pequeno agronegócio para com os fabricantes, os inventores dessas pequenas máquinas e equipamentos. Então, este é um dos grandes objetivos, né? E isso vale tanto para construções de cultivo protegido, isso vale para. Temos lá um expositor que vai nos brindar lá com a demonstração de um aparelho para controlar o mato, que não é utilizado nem em defensivo agrícola, é com descargas elétricas. Então, tem uma série de atrações esperando o produtor, né, para que ele possa ir lá verificar, conversar, e se não achar o seu equipamento, ele tem a oportunidade de estar contactando com as pessoas que eu chamo de professor Pardal, né, que que são os grandes inventores dessas pequenas máquinas. E é esta a grande oportunidade que a gente está dando para o produtor dessa região do estado ou do estado de Santa Catarina. Correto. Conversamos com Gilmar Jacobowski, da Ipagre em Joinville, sobre a Agrotec Pomerode, tecnologia para o pequeno produtor, dias 1º e 2 de agosto, no pavilhão da Festa Pomerana, em Pomerode. Agrotec Pomerode, 1º e 2 de agosto. Gilmar, muito obrigado pelas suas informações. Uma satisfação conversar com vocês novamente. Um grande abraço a todos. A Secretaria de Estado da Agricultura e da Pesca apresentou Panorama Agrícola, programa produzido pela Central de Rádio da Ipagre.